Ficheiro 78, página 762, capítulo 61, A Fogueira do Crocodilo. Fizemos a viagem rio acima, a bordo de um pequeno veleiro, onde mal cabiam as 9 pessoas que viajavam nele. Jamie, os 6 contrabandistas escoceses, Lawrence Stern, que tinha feito questão de nos acompanhar, e eu. Foi ele quem me explicou, perante a minha surpresa, por nos cruzarmos com 2 pequenas embarcações e uma barcaça, que as plantações das colinas utilizavam o rio como via de transporte para Kingston e o Porto. — É muito amável em vir, Lawrence, disse Jamie. — Bem, confesso que sinto uma certa curiosidade. O naturalista alargou a camisa, tentando refrescar o corpo suado. — Conheço essa mulher, sabe? — A senhora Abernathy? Fiz uma pausa antes de perguntar com delicadeza. — E o que lhe pareceu? — Ah, uma senhora muito agradável, sumamente cordial. A sua voz tinha um ar estranho, entre o comprazido e o assustado. Compreendi que a viúva Abernathy devia ser muito atraente para ele. Mas Gaylis nunca tratava bem um homem se não fosse para obter algum proveito. Onde a conheceu? Em casa dela? Sim, em Rose Hall. Fui pedir-lhe licença para recolher um inseto da família Cucurlionidae, que tinha encontrado na plantação. Convidou-me a entrar e atendeu-me com muita amabilidade. — E que queria de si? — perguntou Jamie, que sem dúvida tinha chegado às mesmas conclusões que eu. Mostrou-se muito interessada nas espécies de flora e fauna que tinha recolhido e também me questionou sobre as virtudes de certas ervas. Suspirou com momentâneo pesar. — Custa-me crer que uma senhora tão encantadora possa ter uma conduta tão reprovável como a que descreve James. — Ah, sim? Creio que se rendeu aos seus encantos, Lawrence. Na voz do cientista, notou-se o mesmo sorriso. Observei um certo tipo de mosca carnívora, amigo James, cujo macho, quando decide cortejar uma fêmea, lhe leva uma pequena presa envolta em seda. Enquanto a fêmea está entretida a desembrulhar o pequeno presente, ele precipita-se sobre ela, cumpre com a sua obrigação de copulação e afasta-se apressadamente. Se não fosse o presente, ela comia-o. Ouviu-se um suave riso na escuridão. Foi uma experiência interessante, mas creio que não voltarei a visitar a senhora Abernathy. Não, se tivermos sorte, disse Jamie. Os homens deixaram-me na margem com instruções de que não me mexesse dali e perderam-se na escuridão. Jamie tinha-me dado uma pistola carregada, com a ordem de não a disparar no meu próprio pé. O peso da arma era reconfortante, mas com o decorrer do tempo, a penumbra e a solidão foram-se tornando cada vez mais opressivas. Podia ver a casa de onde estava. Tinha 3 janelas iluminadas no piso térreo. Enquanto a observava, vi uma sombra atravessar uma delas. Não era Gaylis, pois tratava-se de uma silhueta alta, estreita e estranhamente angulosa. Olhei em volta, nervosa. Queria avisá-los, mas era tarde. Os homens estavam fora do alcance da minha voz, a caminho da refinaria. Não tinha outro remédio. Levantando a saia, embrenhei-me na escuridão. Quando cheguei ao alpendre, tinha o coração acelerado e estava empapada em suor. Fui até à janela, tentando não me deixar ver. Lá dentro estava tudo em ordem e em silêncio. A porta principal encontrava-se aberta. Detive-me a escutar. Achei que tinha ouvido um vago sussurro provindo do salão, como se alguém estivesse a folhear as páginas de um livro. Reunindo toda a minha coragem, atravessei a escuridão. Cada vez era mais intensa a sensação de abandono. Havia flores secas num vaso e uma chávena com borras secas de chá em cima da mesa. Onde diabos estavam todos? Diante da porta do salão, detive-me a escutar outra vez. Percebi o calmo crepitar do fogo e, de novo, o leve sussurro. Assumei a cabeça. Havia alguém sentado em frente à secretária, inegavelmente masculino, alto e de ombros estreitos, com a cabeça inclinada sobre o móvel. Ian, sussurrei, Ian. A silhueta deu um respingo e levantou-se de um salto. Meu Deus! Exclamei. Senhora Malcolm? O reverendo Archibald Campbell parecia atónito. O que está aqui a fazer? Procuro o sobrinho do meu marido, respondi. Mentir não fazia sentido. E talvez ele soubesse onde estava Ian. A sala estava deserta. Onde está a senhora Abernathy? Não faço ideia, respondeu com o semblante carregado. Parece ter saído. Que dizia do sobrinho do seu marido? Ela saiu, admirei-me. E onde foi? Não sei, disse, preocupado. Esta manhã, quando me levantei, tinha desaparecido com todos os criados. Bonita maneira de tratar um convidado. Bom, admito que não é um comportamento muito hospitaleiro, disse, um pouco mais aliviada. Por acaso viu um jovem de uns 15 anos, alto, magro e com o cabelo castanho escuro? Não, já imaginava. Nesse caso, tenho de me despedir. Um momento, segurou-me com força no braço. Qual é o verdadeiro nome do seu marido? Bem, Alexander Malcolm, como bem sabe, respondi, tentando soltar-me. E como é possível que, depois da descrição que fiz dele, a senhora Abernathy me tenha dito que seu marido é, na realidade, James Fraser? Ah, respirei fundo, procurando uma resposta razoável. Onde está o seu marido, mulher? Ouça, roguei. Está muito equivocado a respeito do Jamie. Ele não teve nada a ver com a sua irmã. Disse-me que falou da Margaret com ele. Afastou-me com mais força. Sim, ele garante que ela não foi a Culloden por sua causa. Ela foi ver um amigo dele, Ewan Cameron. Está a mentir, replicou com secura. Ou então é ele que mente. Pouco importa. Onde está o seu marido? Disse abanando-me. Já lhe disse que ele não teve nada que ver com a sua irmã. Retrocedi, pensando em como poderia escapar sem que ele se lançasse atrás de mim à procura de Jamie. Onde está ele? O reverendo avançava para mim com os olhos fincados nos meus. Em Kingston. Olhei para o lado. A portada estava perto. Então a minha mente registou algo que tinha visto no alpendre. Voltei bruscamente a cabeça. Havia um grande pelicano branco, pousado no balaústre, com a cabeça metida debaixo da asa. A penugem de Ping An brilhava na noite, à escassa luz que saía pela porta. — Que se passa? — inquiriu o reverendo Campbell. — Quem é? Quem está aí? — É só uma ave, disse voltando-me. O coração batia-me muito depressa. O senhor Willoughby devia andar por perto. Duvido muito que o seu marido esteja em Kingston. O reverendo olhava-me com suspeição. Mas se é assim, virá procurá-la. Não, assegurei. O Jamie não virá. Vim por minha conta visitar a Gaylis, a senhora Abernathy. O meu marido só me espera dentro de um mês. Significa que está alojada aqui? Sim, disse, alegrando-me por conhecer a disposição da casa o suficiente para poder fingir-me de hóspede. Bem, disse ele, assentindo de má vontade, nesse caso deve saber onde foi a nossa anfitriã e quando pensa regressar. Começava a ter uma ideia inquietante sobre esta questão, mas não era com Campbell que podia compartilhá-la. Não, infelizmente não. Hesitei. Ontem fui visitar a plantação vizinha. Acabo de voltar. Compreendo. Bem, fechava e abria as mãos ossudas, como se não soubesse o que fazer com elas. Não se incomode por minha causa, disse, apontando para a secretária com um sorriso encantador. Sem dúvida tem coisas importantes para fazer. Com os lábios franzidos, ele parecia uma coruja contemplando um rato. O meu trabalho está feito. Só estava a preparar cópias de alguns documentos que a senhora Abernathy me solicitou. Que interessante, comentei automaticamente. Com sorte, depois de uma breve palestra, poderia retirar-me para o meu teórico quarto e escapar-me à procura de Jamie. Porventura compartilha o nosso interesse pela história escocesa? Os seus olhos eram mais penetrantes. Reconheci neles o fanatismo do investigador apaixonado. Bom, é sem dúvida muito interessante, sussurrei, aproximando-me da porta. Mas realmente não estou muito a par do assunto. Então vi um dos documentos que tinha sobre a mesa e detive-me. Era uma árvore genealógica. A árvore genealógica da família Fraser tinha-lhe dado o título de Fraser de Lovat. Iniciava-se por volta de 1400 e estendia-se até à atualidade. Num canto, com o tipo de anotação correspondente aos filhos ilegítimos, figurava Brian Fraser, o pai de Jamie. E por baixo dele, com firmes letras negras, James A. Fraser. Um arrepio percorreu-me as costas. O reverendo, que se tinha apercebido da minha reação, observava-me divertido. É interessante que se refira aos Fraser, não é? O que é que se refere aos Fraser? Perguntei. É profecia? Respondeu surpreendido. Não sabia? Claro, sendo o seu marido um descendente ilegítimo. Não, não sei nada disso. Ah! O reverendo não deixou passar a oportunidade de me pôr dentro do assunto. Supus que a senhora Abernathy lhe tivesse falado disso. O seu interesse é tal que me escreveu para Edimburgo. Folheou os papéis para extrair um que parecia escrito em gaélico. Esta é a linguagem original da profecia, disse, pondo-me debaixo do nariz a prova A. Talvez tenha ouvido falar do vidente de Brehan. Embora o seu tom fosse cético, eu conhecia-o. Era um profeta do século XVI, uma espécie de Nostradamus escocês. Efetivamente, trata-se de uma profecia referente aos Fraser de Lovat. Utiliza uma linguagem poética, como já assinalei à senhora Abernathy, mas o seu significado é bastante claro. Mesmo suspeitando de mim, começava a entusiasmar-se. A profecia afirma que, da genealogia de Lovat, surgirá um novo governante da Escócia. Isto sucederá depois do eclipse dos reis da Rosa Branca, uma óbvia referência a esses católicos de Stuart. Apontou com a cabeça para as rosas brancas tecidas no tapete. Na profecia aparecem referências mais crípticas. A época em que aparecerá este governante, se tem de ser um rei ou uma rainha, há certas dificuldades de interpretação, devido a uma má utilização do original. Continuou a falar, mas eu já tinha deixado de o ouvir. As dúvidas sobre o paradeiro de Gaelis desapareciam rapidamente, dada a sua obsessão pelos governantes da Escócia. Mas onde teria ela ido? De novo para a Escócia? Para se relacionar com o herdeiro de Lovat? Não, já que se estava a preparar para dar novamente um salto no tempo, reunindo os seus recursos, recuperando o tesouro da Ilha das Focas e completando as suas investigações. Observei o papel entre o espanto e a fascinação. A genealogia, desde então, só estava registada até ao presente. Saberia Gaelis quem seriam os descendentes futuros de Lovat? Levantei a cabeça para fazer uma pergunta ao reverendo Campbell, mas fui incapaz de pronunciar uma palavra. Na porta que dava para o alpendre encontrava-se o Sr. Willoughby. Tinha a roupa rasgada e suja e a sua cara refletia sinais de fome e cansaço. Toda a sua atenção estava centrada no reverendo Campbell. Homem muito santo, disse num tom provocatório que eu nunca lhe tinha ouvido. O reverendo voltou-se bruscamente, atingindo um vaso com o cotovelo. A água e as rosas amarelas caíram, formando uma cascata sobre a secretária. Com um grito de ira, o clérigo pegou nos papéis, salvando-os da inundação, e abanou-os freneticamente para lhes tirar a água, antes que escorresse a tinta. Olha o que fizeste, maldito assassino pagão! O senhor Willoughby desatou a rir, não com o seu habitual risinho agudo, mas com um riso sufocado. Não parecia absolutamente nada divertido. Eu? Assassino? Moveu lentamente a cabeça, com os olhos fincados no reverendo. Eu não, homem santo. Assassino tu. Vá-se embora, amigo, ordenou Campbell, friamente. Como se atreve a entrar em casa de uma senhora? Conheço-te. O chinês falava em voz baixa e serena. Vejo-te. Vejo-te em salão vermelho, com mulher que ri. Vejo-te também com rameira barata, em Escócia. Levantou muito devagar a mão, levando-a ao pescoço como uma espada. Matas muito, homem santo. O reverendo Campbell estava pálido, pela impressão ou pela ira. Eu também empalideci, mas de medo. Senhor Willoughby? Willoughby não, disse sem olhar para mim. Yi Tien Sho. Saia daqui. A palidez do clérigo devia-se à ira. Avançou para o chinês com os grandes punhos cerrados. O senhor Willoughby não se mexeu. Melhor ir, primeira esposa, disse com suavidade. Homem santo gosta mulheres, mas não com vara, com faca. Tolices, replicou o reverendo. Disse-lhe para se ir embora ou... Não se mexa, reverendo Campbell, disse. Com as mãos trêmulas, tirei do bolso a pistola que Jamie me tinha deixado e apontei para ele. Para minha surpresa, ficou imóvel, olhando-me como se me tivesse nascido uma segunda cabeça. Senhor Yi Tien Sho, viu o reverendo com a senhora Alcott no baile do governador? Vejo, ele mata. Melhor disparar, primeira esposa. Não seja ridículo, minha estimada senhora Fraser. Não pode crer na palavra de um selvagem que... O reverendo voltou-se para mim, tentando adotar uma posição de superioridade. Pode ser que acredite, disse. O senhor estava lá, eu vi-o. E também estava em Edimburgo, quando mataram a última prostituta. A Nelly Cowden disse-me que vivia ali há 2 anos, o mesmo período durante o qual foram assassinadas as raparigas. Sentia o gatilho escorregar sob o meu dedo. Ele também vivia ali nessa altura. O reverendo estava a perder a palidez. Apontou para o chinês com um gesto da cabeça. Aceitaria a palavra do homem que traiu o seu marido? Quem? Ele? A exasperação enrouquecia a voz do clérigo. Foi esta perversa criatura quem denunciou Fraser a Sir Percival Turner. Foi o próprio Sir Percival que me disse. Estive a ponto de deixar cair o revólver, mas levantei-o com a intenção de ordenar ao reverendo que fosse para a cozinha. Não me ocorria outra coisa senão trancá-lo numa das despensas. Creio que o melhor... E então lançou-se sobre mim. Com um ato reflexo, o meu dedo apertou o gatilho, produzindo um forte estalido. A arma caiu-me da mão. Não acertei em cheio. Depois do sobressalto da explosão, a cara adquiriu uma expressão satisfeita. Sem dizer nada, afundou a mão debaixo do casaco para tirar um estojo metálico de uns 15 centímetros, onde assomava um cabo de chifre branco. Estava consciente de tudo, com uma horrível clareza, desde o encaixe da lâmina que lhe saía da bainha até ao perfume da rosa que pisou ao aproximar-se de mim. Não podia fugir. Preparei-me para lutar, sabendo que seria inútil. De repente passou um reflexo azul no limite do meu campo visual e soou um tunc, como se tivessem deixado cair um melão de certa altura. O reverendo girou lentamente sobre um pé, com os olhos abertos e inexpressivos. Naquele momento, o seu parentesco com Margaret tornou-se manifesto. Depois caiu. No rosto tinha uma horrível depressão. A sua cara mudou de cor, do vermelho provocado pela cólera ao branco cerúleo. O seu peito elevou-se e voltou a descer uma série de vezes. Tinha os olhos e a boca abertos. Sei-me aqui, primeira esposa, disse o chinês, guardando na manga o saquinho com as bolas de pedra. Sim, aí fora. Apontei vagamente na direção do alpendre. Que ele foi você? Perguntei, fechando os olhos. O que ele disse era verdade? Foi você que revelou a Sir Percival o encontro em Arbroath? Que lhe falou sobre Malcolm e a tipografia? Não tive resposta. Um segundo depois, abri os olhos. Continuava ali, observando o reverendo Campbell, que ainda não tinha morrido. Não era um homem inglês, disse, mas um nome inglês. Willoughby. Não, Willoughby, exclamou com aspereza. E Etienne Shaw. Porquê? Inquiri, quase gritando. Olha para mim, maldito sejas. Porquê? Ele então olhou para mim. Os seus olhos tinham perdido o brilho. Em China, contos, profecia. Dizem que um dia virão fantasmas. Todo mundo teme fantasmas. Saí China para salvar vida. Muito tempo, acordo, vejo fantasmas. Por toda a parte, fantasmas. Continuou com suavidade. Vem fantasma grande, cara branca, horrível, cabelos de fogo. Creio comer-me alma. Ergueu para mim os olhos distantes e serenos. Tenho razão, disse simplesmente. Ele come-me a alma, sei-me. Não mais, e Etienne Shaw. Mas salvou-lhe a vida, assinalei. Assentiu mais uma vez. Eu sei. Melhor morrer. Melhor morrer do que ser Willoughby. Willoughby, pua! Voltou a cabeça para cuspir com a cara contraída. Ele fala minhas palavras, disse-me. Come a alma. O ataque de cólera desapareceu com a mesma rapidez. Passou uma mão trêmula pela cara suada. Veio um homem na taberna. Pergunta por MacDoub. Eu, embriagado, informou objetivamente. Quero mulher. Nenhuma mulher vem. Ri. Dizer verme amarelo. Moveu uma mão para as calças, mexendo a cabeça. Gualfei. Todos iguais. Eu, embriagado. Homem fantasma quer MacDoub. Me pergunta. Digo, sim, conheço MacDoub. Encolheu os ombros. Não importa nada. O peito magro de Campbell caiu uma vez mais e ficou imóvel. Etienne Shaw apontou para o corpo. É dívida, disse. Eu, desonrado, eu, estrangeiro. Mas pagamento. Tua vida por minha, primeira esposa. Diga a Tseimi. Voltou-se para a escura galeria, onde se ouvia um sussurro de penas. Já no escuro, acrescentou suavemente. Quando desperto em docas, penso fantasma vem, todos em redor. Mas não, sou eu. Eu sou o fantasma. Com passos rápidos, afastou-se pelo alpendre. Todos os acontecimentos da noite se misturavam na minha cabeça como cacos de vidro num caleidoscópio. Não tinha tempo para procurar sentido em tudo aquilo, mas recordei o que tinha dito o reverendo antes de Etienne Shaw entrar. Se existia alguma pista que indicasse onde tinha ido Gaylis Abernathy, devia estar lá em cima. Depois de acender uma vela, dirigi-me à escada. Sentia muito frio. O laboratório estava às escuras, mas na extremidade da mesa via-se um vago resplendor lívido. Um estranho cheiro a queimado invadiu-me o nariz, fazendo-me espirrar. Mercúrio, mercúrio queimado. Os vapores, ainda que fantasmagoricamente belos, eram muito tóxicos. Tirei um lenço para tapar a boca e o nariz antes de me aproximar. As linhas do pentagrama tinham chamuscado a madeira da mesa. Se Gaylis tinha utilizado pedras para formar a figura, já não estavam ali. Mas tinha deixado outra coisa. A fotografia tinha as bordas chamuscadas, mas o centro permanecia intacto. Apertei-a contra o peito, furiosa e cheia de pânico, a cara de Brianna. Que significava aquilo? Sem dúvida, tratava-se de magia, na versão de Gaylis. Tentei freneticamente recordar a nossa conversa. Tinha curiosidade em saber como eu viajara através das pedras e respondi-lhe com alguma imprecisão que fixava a atenção numa pessoa que vivesse no momento para o qual queria viajar. Indubitavelmente, Gaylis tinha decidido unir a minha técnica à sua, utilizando a imagem de Brianna como ponto de concentração para a sua viagem. Ou então, ao pensar nos manuscritos do reverendo, nas suas cuidadosas genealogias, senti-me à beira do desvanecimento. Uma das profecias do vidente de Brahan tinha dito: afirma que da genealogia de Lovat surgirá um novo governante da Escócia. Graças às investigações de Roger Wakefield, eu sabia, e Gaylis com certeza que também, dada a sua obsessão pela história da Escócia, que a descendência direta de Lovat tinha desaparecido, aparentemente, em torno do ano de 1800. Na realidade, em 1968, só restava um sobrevivente dessa genealogia, Brianna. Depois de guardar a foto mutilada no bolso da saia, corri para a porta como se o quarto estivesse habitado por demónios. Tinha de encontrar Jamie imediatamente. Não estavam ali. O bote boiava vazio à sombra de um grande cedro. Não havia sinais de Jamie e dos demais. Um arrepio de ansiedade percorreu-me o corpo. Já tinham tido tempo de regressar. Junto ao portão principal de Rose Hall, ardiam duas tochas. Eram pequenas partículas de luz à distância, mas havia uma luz mais próxima, à esquerda da refinaria, cuja intensidade sugeria uma grande fogueira. Jamie e os seus homens teriam tido alguma dificuldade? Pareceu-me ouvir um canto proveniente daquela direção. Algo na noite me inspirava inquietude. Tornei-me então consciente de um fedor enjoativo que se impunha ao dos agriões e do açúcar queimado. Reconheci-o imediatamente como de carne podre. De repente o inferno abriu-se sob os meus pés. Foi como se um fragmento da noite se separasse do resto, à altura dos meus joelhos. Algo muito grande agitou-se junto a mim, golpeando-me na barriga das pernas. O meu grito involuntário coincidiu com um sussurro forte. Encontrava-me muito próxima de algo vivo e de grande tamanho que cheirava à carniça. Ainda que não soubesse do que se tratava, sabia que não queria ter nenhum contacto com aquilo. Levantei-me como pude e desatei a correr. De repente, a luz de uma tocha apareceu diante de mim. Choquei com o homem que a levava e a tocha caiu, apagando-se na umidade das folhas úmidas. Umas mãos agarraram-me pelos ombros. Ao levantar a cabeça, encontrei-me cara a cara com um alto escravo negro que me olhava perplexo. Senhora, o que está aqui a fazer? Disse. Antes de eu poder responder, desviou a sua atenção para algo que acontecia por trás de mim. Virei-me para olhar. 6 homens, 2 com tochas e outros 4 vestidos com uma simples tanga, caminhavam cautelosamente formando um círculo em torno do animal que me tinha atingido as pernas. Traziam paus que terminavam numa ponta afiada. A cena conseguiu que os meus joelhos estivessem a ponto de ceder de novo. O animal media uns 3,5 metros e o seu corpo, como uma couraça, parecia um túnel de rum. A enorme cauda agitou-se num açoite e o homem mais próximo teve de saltar para um lado, dando um grito de alarme. O crocodilo virou a cabeça, abriu a goela e emitiu outro sussurro. O escravo cercou-o com cautela. Os homens atiçavam o animal com a evidente intenção de o irritarem. Pareciam ter sucesso. O crocodilo fincou as fortes extremidades na terra e lançou-se com assombrosa rapidez. O homem que estava na frente retrocedeu de um salto, mas escorregou no lodo. Então, o grande escravo negro lançou-se pelo ar, aterrando sobre o lombo do animal. Enquanto os outros o incentivavam com gritos, organizaram-se para segurarem na ponta do focinho, mantendo-o fechado. De repente, uma figura na qual não tinha reparado saiu de entre as canas e ajoelhou-se junto ao animal. Sem hesitar, meteu-lhe um nó corrediço no focinho. Os gritos converteram-se num alarido triunfal, até que o homem ajoelhado os interrompeu com uma palavra seca. Levantou-se, dando ordens aos gritos. A sua preocupação era óbvia. A grande cauda continuava solta, dando golpes capazes de derrubar tudo o que se pusesse ao seu alcance. Surpreendeu-me não ter fraturado as pernas. Imediatamente os homens armados com varas aproximaram-se. Esquecida, no calor da cena, não me surpreendeu reconhecer no líder aquele a quem chamavam Ismael. Uvé! 2 dos homens passaram as varas por baixo do crocodilo. Outro, depois de desviar a cabeça, colocou-lhe a lança sob o peito. Os 3 empurraram com força e, com um chapinhar, o réptil caiu sobre o lombo, com a branca e reluzente pança à luz das tochas. Ismael aplacou os gritos com uma só palavra e estendeu a mão. Não sei o que disse, mas pode bem ter sido bisturi. A entoação e o resultado foram os mesmos. Um dos portadores de tochas apressou-se a tirar uma faca da tanga e a plantá-la na mão do chefe. Este girou sobre os calcanhares e, com o mesmo impulso, afundou a lâmina no pescoço do animal, onde as escamas da mandíbula se unem às do pescoço. Um jorro de sangue, negro à luz do fogo, brotou do pescoço do crocodilo. Todos retrocederam para uma distância prudente para contemplar, com uma mistura de respeito e satisfação, o réptil moribundo. Eu tinha permanecido em pé durante todo aquele tempo, mas as minhas pernas não aguentaram mais e caí, sentada no solo lamacento. O movimento atraiu a atenção de Ismael, que se voltou para mim. Eu não lhe prestava atenção. Respirava com o mesmo fôlego que o crocodilo. As perguntas e os comentários adquiriram um tom preocupado, mas eu já não os escutava.